sereno, traz calma e recordações de outros momentos. O silêncio agora é o guia de uma porção de sentimentos que ainda estão aqui. Vida sem freios, vida de estrada, tem que valer a pena parar. Por qualquer besteira se perde minutos que não voltam, jamais vão regressar. Desembarque em outro porto, outra história. Como será o meu encontro com essa multidão? Pode ser que haja um circo ou somente os leões a me devorar. Frio na barriga, medo do novo. Segura agora que o trem vai passar. Cê tá de bobeira, tá vacilando. É que o balanço te joga longe, na queda nada vai te segurar. Frio na barriga, medo do novo. Segura agora que o trem vai passar. Se tá de bobeira, tá vacilando. É que o balanço te joga longe, na queda nada vai.